Quando você se foi, eu me perdi. Já não sei mais o que vou fazer. Tá tão frio meu coração sem você. Acredito no que você diz, meu bem. Ainda podemos ser felizes outra vez. Nosso amor ainda pode crescer. Sem te ver, sem você não dá. Te quero aqui pra sempre, porque o meu destino é você. Te quero pra sempre, eu sei. Agora somos livres pra viver. Te quero aqui pra sempre, porque o meu destino é você. Te quero pra sempre, eu sei. Não posso ficar mais sem você. Você se foi, eu me perdi. Já não sei mais o que vou fazer. Tá tão frio meu coração sem você. Acredito no que você diz, meu bem. Ainda podemos ser felizes outra vez. Nosso amor ainda pode crescer. Volte aqui, fique aqui, não vá. Te quero aqui pra sempre, porque o meu destino é você. Te quero pra sempre, eu sei. Agora somos livres pra viver. Te quero aqui pra sempre, porque o meu destino é você. Te quero pra sempre, eu sei. Não posso ficar mais sem você. É você, porque o meu destino é você.